Uiraburu. Emissora da Família Católica Diocesana de Itapipoca. Diretor Superintendente Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, Bispo Diocesano de Itapipoca. Diretor Presidente Dom Benedito Francisco de Albuquerque, Bispo Emérito. Diretor Administrativo José Ivo Magalhães. Uma emissora associada à Acerte. 570 Velho Chico, aonde ele chega, traz vida nova pro nosso povo. Foi assim com a chegada das águas no Ceará. Foi assim em Pernambuco e na Paraíba. E tá sendo assim agora, no Rio Grande do Norte. São milhões de pessoas beneficiadas com emprego, renda e mais qualidade de vida. É, minha gente, muitos tentaram. Mas água que é bom mesmo, só chegou agora. Faça a sua parte, não desperdice água. Ministério do Desenvolvimento Regional, Governo Federal. E aí, minha filha, gostou do rodapé? É um novinho, rodapé! Mas Zé, ô Zé, pera que tem, eu disse a tu, Zé, que não queria essa cor, Zé. Eu quero assim uma cor arruxiada, azulada, assim meio amarronzada com branco e azul. Fala, minha Nossa Senhora, e aonde na Itapipoca eu acho essa cor, minha filha? Vai, Alex Tinta, Zé Perequeté! Ai, é ruim, entro! Oh, Zé Perequeté! Se não tô apanhando a mulher, macho, a mulher aí é valente dessa vida. Ela sabe que em Alex Tintas o cabe encontra até cor de jumento sumido. Eita, menino, é Alex Tintas. É a data onde você encontra a máquina italiana que faz na hora a cor que você quiser, do jeito que você quiser, da grossura que você quiser, do modelo que você quiser. E são mais de 3 mil modelos de cor. E é Tintas e Kine, meu filho. E agora com novidade: tintas automotivas e complementos. E a tinta envenenada pra embarcação. Alex Tintas, na rua José Romero 248, do Miolim da Itapipoca. Telezap, vai, vai, é o 0889-88-11-21-22. Vai lá. Logo, Zé Perequete! Agora, quando eu comecei o programa, eu falava aqui que no ano de 2015 eu recebi o doutor Daqui Mauro, que era o prefeito da época, para mostrar o plano de construção das casinhas ali do Júlio 1. Na época, ele já trazia tudo sacramentado, que era para iniciar os trabalhos. E aquela vila foi inaugurada no dia 5 de maio do ano 2016. Um ano depois, né? Foi no 15 que ele esteve aqui e no 16 inaugurou aquelas 486 casas que hoje é um bairro muito elegante, muito bem cuidado pelos próprios moradores. É um condomínio. Bom dia a vocês aí do Vila Bela. Nelson morou muito tempo no estádio, aí ganhou uma casa lá da Chantepão, a Paura. Se não, hein? Bom dia pra você, amigo Nelson.